uma brasileira, uma forma inteira, you, you, you. Nada demais, nada através, uma légua e meia, uma brasa incendeia, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Trate me tarde, trate me trate como um candeeiro. Somos do interior do Rio. E esse ambição, hei de cantar naquela canção. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. One more time, I'm. Uma légua e meia, uma brasa incendeia.